Mais uma vez, é o sétimo ano que içamos esta bandeira. Este ano, de uma maneira muito atípica, porque, enfim, devido à contingência que todos nós conhecemos. Fizemos um bocadinho, como é que eu ia dizer, um bocadinho triste, porque normalmente está sempre aqui muita gente, está sempre uma praia que as pessoas gostam de ver o primeiro dia das praias fluviais, e este ano é como todos vemos, que tem que ser assim, porque é assim que a lei prevê. Nós também, enfim, temos as coisas minimamente organizadas, preparadas. Faltam-nos aqui algumas coisas, porque nós em março ainda não sabíamos se haveria ou não haveria praias fluviais, se haveria ou não haveria as praias, não só as fluviais, como todas as marítimas, e nós atrasámos um bocadinho. E quero dizer que nos falta-nos aqui também um lençolzinho de areia que vamos por ali, onde estas coisas, onde aqui a água, enfim, estraga mais um bocadinho, compor aqui o acesso às pessoas com dificuldade. Enfim, e arranjar mais aqui umas pequenas coisas que temos ainda para arranjar, porque não tivemos tempo, devido a esta condição que eu disse, porque nós não sabíamos se abririam quando foi em março. Mas penso que está minimamente nessas condições para assegurar a vinda das pessoas aqui e contribuir para a integridade da saúde das pessoas que aqui vêm. E também, por isso de maneira que as pessoas continuem a sentir bem aqui. Isto é um espaço de lazer, não é um espaço de prisão, é um espaço para as pessoas desfrutarem. Porque nós, além do espaço que temos aqui de praia, que é outra particularidade, temos aqui este espaço de praia aqui, depois temos a montante e a jusante, temos bons espaços, onde as pessoas também vão estar, possivelmente. Só que não podemos estar ao mesmo tempo aqui, e todos aqui juntos, tem que se diversificar mais um bocadinho.